poder fazer a cópia dela completa. Então, 3895, a rota é o Peso 10, Ubave, Papá Uniforme para a Avon Favito. O Peso 16, Cosmo, Papá Oscar Serra mais Uniforme, BCT Confins. O Peso 21, Mike Oscar X-Ray Eco Papá. Tá, tem que o transporte precisa? 5497. Essa rota devido ao NOTAM de Guarulhos, que de 12h45 Zulu às 17 Zulu, é essa rota para esse horário. Atenção, TAM 3895, autorizado nível 340 para Guarulhos, Upper Zulu no 0 Cubase, Upper Zulu 16 Pós-Mul, direto com fim, Upper Zulu 21 Mochef. Decolação no 0, Dael, Leda, Motiva. 4.17 no transponder, o controle instalador 1208. Afirmo, TAM 3895, com primeira curva à direita no perfil da saída da El, chame pronto no 9. Tem que abordar a próxima, 3745, posição 03, autorização com chibé funcionamento. Aguarde, são 3745 no 03. Aguardando. Tá pronto com o puxa funcionamento, gol no 790. Gol no 790, na remota no 2241. Autorizado semitax. Autorizado semitax, 790. Dois, vou direto para a vida 366, descida utilizada para 2500 pés, altimetro em Salvador, 1096, aguarde a final aí, nave. Coluna 556, autorizado ataque até o ponto de espera, via Índia, no ponto de espera, torre 118 decimal 95, ajuste de altímetro 1096. Autorizado ataque, Índia, ponto de espera 1895, 1096, 556. Salvo, Salvador, até 3895, chibé funcionamento no Finger 9. Aguarda, 3895. Aguarda. Sua posição? Gente, familiarizando o setor. Coluna 556, autorizado, alinhar e decolar o piso no 0, pento 1 no 00 grau 089. Alinhar e decolar no 0, gol no 556. Iniciando o CNE 6356. Gente, aguarde a transferência das comunicações. Informe iniciando sobrevoo no Embuí, César Leco. Minha 356, compete aproximação da Renave, chame a Torre Salvador, é 198, decimal 95. Chama a Torre 189, é isso? 895. 95. 45. Bom, 2725, passando ponte, pro de ponte. 2725. Tá pro radar passando a posição Conde. Vou direto posição Bonf para chegada Bonf e chame no ideal de descida. Chamará no ideal de descida voando Bonf, seu 2725. Pouso interligado sistema 0, vento 100, 0099. Livre pouso, 6356. Pono 556, decolou 57, controle Salvador 208. 20.8, obrigado, bom dia. Controle Salvador, bom dia, voo Pono 556. Eia, contato radar, decolagem, tudo mantendo no nível 360, posso cruzar 2 mil pés, o Eleda. Fiquei 2 mil pés, não pode ver. Pura 962, livre final RNAV, dá 1-0, chame estabilizado na final do procedimento. 790, segue a retaguarda do Evangelizatão até o ponto de espera, quando lá torre 118 decimal 95, ajuste altímetro na 096, confirmando 141 no 330 Fortaleza. E João Pessoa, alternativa, deve estar correto, segue então a retaguarda do TAM, o ponto de espera vai chamar 1895, 1096. TAM 3295109. Autorizado também. Quando o bang da Gol liberar a cauda. Rede Bang da Gol na cauda, autorizado a importar ao táxi da 389. Para o táxi da 3745 com 169 a bordo, tem 4 horas de autonomia, alterna com fim. Então 3745, autorizado táxi ao fone de espera, via Índia no fone de espera, torre 119.95, ajuste de altímetro na 096. Entendido, táxi autorizado via Índia até o ponto espera da 1-0, quando lá 1895, tá? 3745. Passou o filo. Foi autorizado a chegada bom, foi na torre de bom para a chegada bom, chama e deu a descida. São 07. Alfa Juliette, posição 07, obrigado. Pedrinho? Ui! Identificação, isso é para 1-5-0. E chama para modificação do plano de voo. Agora para modificação do plano. Boa noite, identificação. Apelizou, Gol 962. 962, complete a aproximação em nave e chame a Torre Salvador em 198, destino 95. 2895, obrigado, boa tarde. Controle do céu, o Leco de Céu sobrevoo, né? Gente, só me livrando este setor. Livrando este setor, Terra do Leco. Confirma, Sul do Leco. Tome quando tiver a intenção de livrar este setor. Curtiu, pode informar. Rono 962, pouso autorizado pistona 0, vento 1-1, 0 grau, 099. Autorizado, pouso 1-0, gol 1962. Da mãe com autorização igual, nível 1 e 0. Azul 4463, bom dia. Informação, mais informação em curso. Para ilhéus autorizados e a rota do plano de voo, nível autorizado 180, saída coral, com primeira curva à direita no perfil de saída. Acione 0260 no transponder, com curva à direita. Controle no 208. Autorizado ideal nível 180, recorda 90 na coral, com curva à direita, transponder 0260, controle 208 para o azul, 4463, posição final. 4463, cotejamento correto, estamos prontos. Semana quando pronto, azul 4463. Confirmando o transponder é o 0260? Afirma azul 4463, 0260. Ok. Bom dia, Oxana 6213 com a Mike, por gentileza, Galeão 360. Oxana 6213, Mike, confere para o Galeão autorizado, BP 9857, nível 360. Saída da Eulida Irume, decola da pistola 0 com primeira curva à direita. Transponder 54 no 1, controle no 208. Por gentileza, só confirme o transponder. 5-4 no 1. Tem o 0-5-0. Irume, da Olen Irume, o pernovimbra 857. Primeira curva à direita, decolando a 10, 5-4-1-1 na transponder, no 208 controle. 6-2-1-3 no 08. 6-2-1-3, cotejamento correto, está pronto. Chamada. Salvador, Altan 3895 para o táxi, com 223 a bordo. Com 3 horas e 40, alterno Galeão. Então, 3895, autorizado o táxi até o ponto de espera, observando o parqueamento do Airbus da Avianca, no 07. No ponto de espera, chame a torre 118, decimal 95, ajuste de altímetro no 06. 7-0 no meio, autorizado o táxi até o ponto de espera, pistão no 0, chama a torre 1895, obrigado, boa semana. Tangolf Kilo Oscar para Cairo, confirme o passo de pista aqui da call. Vamos ver, informe quando visual com o campo. Patango Eco Zulu November, informe quando visual com o campo. Vai reportar visual. Salvador 2725, ideal de descida. 725, desse mantém o 040. 040 azul 2725, tá livre a restrição de velocidade na chegada? Tá livre. Nada. Gente, só confirme por gentileza a radial ideal de saída e o passo que se encontra. Papa Tango Golf Kilos, autorizado Salvador para Serra Delta Lima Oscar, nível 040, via rota do plano de voo. Decola pistão 7 com primeira curva direita, saída coral, acione 01-32 no transponder, controle 1208. 208. 20-28, graças. Autorizado, descida para o 050. Salvador, já está para passar para o plano cancelamento. Quatro Hotel, plano de instrumento modificado a partir de agora, 1406, procedura de descida em regras e voos visuais para o tipo de tráfego. Informe cruzando 4.000 pés. Continuará cruzando 4.000, vamos atirar. Radael, Leda, Fótima. 3745, contato radar, decolagem, submantém ao nível de voo 360 após 2.000 pés, voe Leda. Ok. Só para o 360, após 2.000 pés, vai voar Leda, até 3745. Decolagem autorizada, pista 0, vento 1, 20 graus, 1, 2, 9. Salvador, 3895, ponto de espera, posição 0. Então, 3895, autorizado em área, mantém-se 0. Ali, mantém-se 0, está 3895. Fuso November, para ingresso no circuito de tráfego, chegue agora por Vista Salvador em 198, decimal 95. Bom dia, Eco Zulu November. Eco Zulu November, bom dia, autorizando o sinal na 7, reporte verticada em Rimar. Vai reportar na verticada Rimar, sinal do nosso 7, Eco Zulu November. 790, decolada 08, controle 1, 10, 0, 8, bom voo. 208, bom dia, obrigado. Voador, bom dia, voo no 790, cruza 1210, Pulca, Jamaracaju. 790, contato radar de decolagem, submantém o nível de voo 370, na saída PUCA. 370 na PUCA, 790. Pista 95, decolagem autorizada, pista 0, vento 1, 00 graus, 099. Zero decolagem, pista no 0, 7, 3, 2, 1, 9. Controle, Osumar. Prossiga. Vai abandonar a pista sul para prosseguir para o bairro da Paz, próximo aí ao posto 3 do aeroporto. Sete, aguarde em coordenação com a Torre Salvador. Prontinho. Do Eco para a coordenação de tráfego, chama a Torre agora em 1895. Prontinho, obrigado aí, comandante, pela ajuda aí, tá? Tá 3216, vou direto. Serra Vitor, 366, para sinal do RNAV da 10. Descida autorizada para 2500 pés, ou altímetro em Salvador, 1096. Livre final, RNAV, chama estabilizado. 3895, passa 1300, saída da EL. 3895, contato radar decolagem, mantém 340, após cruzar 2.000 pés, Veleda. 7340, autorizado, após 2.000 pés, approach de Leda, TAM 3895. Tiago, o Fios? Tiago, o na escuta. Aproveitou na Salvador? Negativo, mais 10 minutos. Tiago, o Fios na para regresso. Gente. Entendido que vai manter este setor, a fachada pelo menos 10 mil em Salvador, correto? Só 230 por 5 milhas para evitar uma formação. Sim, quem modulou para o controle? O 2725 da Azul. Sim. Está mantendo para a direita agora da rota, só para desviar de uma formaçãozinha e reportará retornando. Pode voar na proa de 366 após o desvio? Após o desvio, informe na proa de 368. 68, lá atrás, tá bom, obrigado. Siga a Safadão, Quilo Lima. Salvador, gol 1864, boa tarde. É, bom dia ainda, né? Temos a Mike no portão 5, aprovação para Maceió. Gol 1864, Mike em curso, autorizado Serra Bravo, Mike Oscar, via Lopes Zulu 17, Orágua, após DCT. Nível 350, sai da Boca, transição Aracaju, decola da 10, primeira curva, esquerda, transponder 5430, frequência do controle, Salvador, 120, décima 8. 1864, aprovado, Maceió, 350, conforme a rota, pesou 17, horário depois direto, decola na Boca, Aracaju, da 10, com curva esquerda, 5430, transponder, 208, controle, 1864, tá no 5. 1864, gente, portão 5. Treinamento correto, rebote pronto para o push back treinamento. Vai informar pronto 864. Informo que tem um tráfego prosseguindo para Pousing, Serra Lavender, Juliette Delta. Um Papatiali 1-2, cruzando agora 6.000 pés e descida para o tráfego. Fique atento. Sou Papatiali. Aeronave agora um Quilo Lima. Tiali 182, recebeu contato agora com o controle. Decolado de Feira de Santana com sobrevoo nessa localidade, prosseguindo para Ilhéus, 04, fica atento ao tráfego. Frequência livre para coordenar com Quilo Lima. Quilo Lima. Monitoring 2645 para coordenar com Delta Papatiali. No 530, pouso e Ilhéus, correto? Esperando 2645 a frequência para coordenar com o Delta Potsal. Reduzindo velocidade. 709. Reduzindo 1709, está autorizado a interceptar o procedimento aí, nave? Tá livre, descida para 2500, altímetro 0115 agora. Livre, descida para 2500, 1015 no ajuste. 3745, chame o centro de Recife, as frequências 251, alterna 28, decimal 35. Fora 251, alterna 12835, confirma. Correto. Graças. Bono 790, chame Recife 2685, alternativa 2545. Vai chamar Recife 2685, alternativa 2545, obrigado, bom dia. Tchau, Alfa Tango, na estrutura do solo. Tchau, Alfa Tango, segue 500 pés para a Serra Juliette, November Yankee. Tchau, Alfa Tango, autorizado. Salvador, Serra Juliette, November Yankee, 1.000 pés, decola da 1.7, corredor forte, primeira curva esquerda, transponder 0170, frequência do controle, 1.20, décima 8. Charlie Alfa Tango, então decola com a Nordeste, em coordenação com a Torre, para o litoral norte. 01 a bordo. Confirme a autonomia? Graus 109. Okay. 3, 2, 1, 3, 8, puro pushback acionamento. Bom, 864, pushback acionamento, equipe de solo, livre de acionar, reporte pronto para o táxi. Livre de chamar táxi, 864. Puxa, 6213, portão 08, pushback acionamento, equipe de solo, livre de acionar, reporte pronto para o táxi. Chamará para o táxi. Serra Golfió, eu informe na rotatória, visual com o campo. Já tem as visuais no 045, piloto Lima. Azul 2725, complete a aproximação à renave, chame a torre Salvador em 1-8, decimal 95. 1895-14-2725, obrigado, até já. Plano 3895, chame o centro Recife, 251-28-35. Confirmaram 251-283? 2835. 5 final, obrigado. Torre Salvador, boa tarde, bom dia, azul 2725, passando 2500, a pro do Vitor 372 estabilizado. Azul 2725, boa tarde, continua a aproximação, aguardando autorização de pouso. Aguarda a pista de vídeo 2725. Negativo, o Zulueco tem um tráfego azul até R72 agora também na final da 1-0. Curtiu, vai bater na capota. Na próxima decolagem, na cabeceira 1-7, espera. Dono 67 em transponder. Mantém-se em aéreos visuais, a 1.500 pés, altímetro em Salvador 1-0-5, via corredores, informe no Trevê de Veracruz. Livre subida 3.500 pés, altímetro em Salvador 1-0-5, Eco Delta Foca, Sanivera 1-6-7 no transponder, posição normal. Fora, fora da escuta da torre, a partir do voo com tráfego. Vai reportar com o Charlie 1-5-0, vai manter por lá da roda, da praia de Buraquinho, o Charlie Fatal. Então 3216, solo 20, direita solo 121 decimal 9. Direita 29, 3216. Puxa, 6213, táxi autorizado até o... através do portão 612. Então 3216, livrou. Então 3216, táxi Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, da Juliette, tá? 3216. Solo 1864, pronto, portanto. 139, Aracaju, 2 horas. Alf, para 2 mil pés, última trem Salvador 1-0-5. Autorizada final NDB Zulu para 1-0. Chame estabilizado na magnética 1-0-1. Pode ser 2 mil, vai chegar já na ponta. Após o 9-2-2, 9-2-2, apagando a tabuleira. Boa, acertou. Xunami 6213, visual com o Boeing da Gol, taxando no Patione, direção ao ponto de espera. Xunami 6213, segue o mesmo para o ponto de espera. Quando pronto, chame a torre, 1-1-8-9-5, ajuste no 0-5. Na escuta do Papa Romeu Tiago Fiosca. Tiago Fiosca. Para engatilho de tráfego, 14-18, decimal 9. Charlie, afastando o tráfego superado, transfere de controle 120, decima 8. 120, zero, controle, grato. Sierra Zulu Eco, após o cruzamento, mantenha vertical do shopping Salvador Norte. Som, ponto de espera. Após a passagem do mesmo, está autorizado Juliette para o portão 02. É esse portão 2, melhor aliança, 32, 02. Falou, Salvador, Azul 4463, posição 1-9, para o pushback acionamento. Azul 4463, mantém a posição, guarde para o push. Mantém o tipo agora, Guarani, Azul 4463. Salvador, 1864, ponto espera. Gol 1864, autorizado a alinhar e manter, posição na 0. Alinhar, mantém o 0, 864. Azul 4463. Coordene com a equipe de solo. Após o parqueamento do Airbus da TAM, no portão 02, à sua esquerda, está autorizado o pushback acionamento, reporte pronto para o táxi. Coordene na frente de solo, após o parqueamento da TAM, portão 02, autorizado o chamar a táxi 4463. Sierra Zulu Eco, prossegue para Enrimar, reporte nacional. Curtiu, na presença do autorizado Enrimar, reporte nacional. Azul 2725, solo, aos 23, direita, solo 1, 2, 1, decimal 9. Direito 2, 1, 9, azul 2725, preto. Solo Salvador, azul 2725, Libra. Azul 2725, táxi via Alfa Quilo para o pátio 3, previsto 3 Romeu, fique atento ao balizador. Alfa Quilo, pátio 3, posição 3 Romeu, previsto, está dentro 2725. Flor 2067, pronto cópia. Pronto cópia, 2067. Flor 2067, autorizado, Serra Brava, Golfe Romeu, e a PES do Lou 10, por base, a PES do Lou 16, Bosmo, direto Charlie 9M Foxtrot, a PES do Lou 21, Manchep, nível 360. Saída da El, Leda Motiva, decolada 10. Primeira curva direita, transponder 5440, frequência do controle Salvador, 120, decimal. Autorizado 360 para Guarulhos, via Apesulou 10, por base, Apesulou 16, Bosmo, direto com o fim, Apesulou 21, Manchete. A saída é da Elisa Motte, da coluna 10, na primeira direita. Transponde a 5440 e o controle 120, decimal 8. Flor 2067, procedimento correto, reporte pronto para o puxo de acionamento. Reportará, gol 2067. Gente, continue a aproximação, aguardando a autorização de pouso. Ah, gente, gostei. Só na final para arrimar o Zulu Eco. Tierra Zulu Eco, reporte no solo controlado, vento 1-0-0 graus, 1-0-9. Tierra Golfiosa, sobre a Asa, faça um 360 pela sua esquerda, reporte interceptando o final na 7. 360 pela esquerda, reportará interceptando o final da 7, Tierra Golfiosa. Uno 864, decolou aos 25, controle 120, decimal 8. 208, alô, boa tarde, 864. Controle Salvador, boa tarde, 864, 1710. 64, contato radar decolagem, submantém ao 350, saída PUCA. Vai cumprir a PUCA ao 350, 864, cabelo. Serra Zulu Eco, corte aos 25, uma boa tarde. Muito obrigado pelo apoio, agradeço pelo comando do controle da torre. Tabatango Oscar Golf Kilo, ponto autorizado, pistão na 0, vento 1, 0, 0, grau 0, 9, 9. De nada, pistão na 0, Golf Kilo. Chanel 2-3 não tem ponto de espera. Confirma que está tendo tráfego nacional já foi autorizado o pouso, Chanel 6-2-3. Tá, eu sei só perguntar se a gente não está no nome do dia. 4 milhas. Bom dia, 3204, vamos tomar. 304, fixação desse 1050, chegada Mari. 050, possibilidade do alto, Serra 2369, João. Aguarde, estou seguindo a chegada Mari, agora estou orientado para o final do RNAV da 1050. Tá dando. É pro Delta Fox, você separa o tipo de tráfego de 1500, ou tinha 30 em Salvador, 1015. Faça uma verificação no seu equipamento Mortal, não recebo a altimetria. Não estou recebendo. Desça para 1500 pés e faça uma verificação no Mortal, não recebo informação de altimetria. Salvador, voo 4463, com 109 a bordo, 1h30, alterna Salvador, pronto para o táxi. Azul 4463, 190 copiado, Salvador, 1h30, táxi autorizado para o ponto de espera da pista 10. Via taxiway Índia, quando pronto chama a torre, 118, décimo 95, o ajuste de altímetro, 1015. Ajustado 1095, autorizado táxi, 3.0 da 90. Chama a torre 8954. Quer assinar mais? 4 Golf Uniforme, isso para o 045 nesse momento. 045, então, hein? Delta Fox, qual o tipo de cruising, descida? Gente, quando atingindo 1500 pés. Pelo Lima, informo que recebo altitude de 4 mil pés no nosso equipamento. Gente, suba e mantenha o 065. Pelo Lima. Corre, Salvador. Bom dia, 2463, ponto espera da 90, pronto. 2463, bom dia, mantém ponto de espera. Mantém ponto de espera da 10, 2463. Batangó, Serra Golf Kilo, solo 29, libere a próxima direita via Delta, solo 121, decimal 9. 219. NER 62, 1-3, decolagem autorizada, pista 1-0, vento 1, 1-0 graus, 1-3 nós. Alfa Kilo para o pátio 3. Alfa Kilo. Golf Uniforme, desça para 2.000 pés, altímetro em Salvador, 1.0.5, calibre final do NDB Zulu para 1.0. Chama estabilizado na 1.0.5. Está ciente, descendo para 2.000 pés, já estará estabilizado. Ok, Golf Uniforme. O Delta Fox? Gente, após o final do 360, prossegue a 1500 pés, ajustado no 05 via corredores Veracruz, após Interlagos, em São Paulo, Eco Delta Fox. Após o pouso, reporte a manutenção sobre o seu equipamento transponder. Ainda negativo, ainda permaneço sem receber informação de altimetria. Boa noite, 64, chama no centro Recife 2085, alterna 2545. 2085, 2545, voo 1864. Boa noite, Salvador, já chegou a 2103. 2103, contato com a decolagem, submantendo 360 após 2000, voo Leda. Após 2000, direto Leda, rocha 62, 1-3. Do código 463, decolagem autorizada, pista 0, vento 1, 00 graus, 129. Livre decolagem, 4463. 4463, decolada aos 32, controle 120, decimal 8, bom voo. 1208, obrigado, bom trabalho. Controle Salvador, bom dia, Azul 4463, decolou, cruza mil pés. Azul 4463, contato com radar da decolagem, sobe via saída Coral para nível 180. Via Coral, nível 1980, 4463. Continua a aproximação, cadê a naturalização de pouso? A inserção após fibra seria cancelar o nosso som de instrumento, circular para 1017, se é autorizado. Gente, a revolução uniforme reporte para o cancelamento. A reportar. Olho 3804 da ATAN, passou o Mari, pode levar o serviço de renda presente? 3804, pode TAP ir a volta a 366. Positivo, TAP, você avisa o 366, obrigado, senhor. Passa para de TAP, desce para 25006, o ajuste Salvador 9095, está autorizado a RNAV, reporte estabilizado. Positivo, após de TAP, 2500, 615, autorizado a RNAV, chama estabilizado, só 3804. Essa falta está bem parida, direção do campo. Já, volta o campo. Para ingresso, ciclos de tráfego, torre, 118, decimal 95. Ei, boa tarde, bom dia, West Delta Fox. Salvador, Papatango, West Delta Fox. Eco Delta Fox, reporte sobre o CEASA, informo uma aeronave, um Caravan, agora em base curta da 10 para 107. Como é que é? É a prova do CEASA, é a porta mesmo? Eco Delta Fox. Uniforme, tráfego avistado, pouso autorizado, sonossite, vento 090 graus, 111 nós. Paciência, o seu golfo uniforme, trem fixo. Médico Delta Fox, vai passar o Cerrado agora. Echo Delta Fox, autorizado, sinal 17, reporte sobre a RIMAR. Passar sobre a RIMAR, Delta Fox, sinal da RIMAR. 2-1-3, centro Recife, 1-2-5-1, alterna 1-2-8, decima 3. 7, portão 1-0, tiver coordenação, tipo de solo, direcionar, reporte pronto para o táxi. Reportará pronto para o táxi, por 2-0-6. Saúde, Papacangua, Golfo Quilo. Oscar Golfo Quilo, prossiga para o solo. Compacte 3, acionado, posição táxi, até o Pátio da Baizeta. Oscar Golfo Quilo. Informo que a aeronave iniciou o pushback no portão 1-0. Táxi até a saída do Bate 3, agora as instruções. Saída do Bate 3, ok. 1-3-8, Lívia, porta parqueada. Vai rimar o Eco Delta Fox. Continua aproximação, aguardando apenas pista livre. Valeu, capa aguardando, Delta Fox. Pouso autorizado, pista 1-7, 1-0-0 graus, 1-1-9. Eu vou pôr 1-7, aqui da Alta Forte. Ótima, prossiga. Já não vou autorizar o time táxi. Salvador, autoriza pro Odil NEP pro Azul 4463. 4463, aguarde. Obrigado. Sinal visual com campo da 3804. 3804, torre 118, sistema 95. 3804. O EFA Delta Fox, Salos 40. Deck 3 catalisado, reporte livrando pista. Salvador, boa, bom dia. Então 3804, final da 103 embaixo da base. 3804, bom dia. Pouso autorizado, pistola 0, vento 1-0-0 graus, 1-1-9. Ele pousa 1-0, então 3804. Solo Gol 12067 para o táxi, está com 188 a bordo, 4 de autonomia, está no Galeão. 12067, táxi autorizado para o ponto de espera da pista no zero, via Pátio 1, Taxi Índia. Quando pronto, chama a torre, 118, decimal 95, o ajuste de altímetro, 1-0-5. Gente, está autorizado o táxi de Apache 1 no Índia até o ponto de espera, chamada 1895, ou 2067, boa tarde. Sim. 4463, autorizado direto, e o COS. E o COS autorizado, azul 4463, obrigado. Oscar Golf Kilo, está visual com o Boeing da Gol no, através do portão 08. Oscar Golf Kilo, fique atento à passagem do mesmo, em direção ao ponto de espera. Após a passagem, o tráfego está autorizado. Pátio 1, Lima, Mike e Quebec. Na Quebec, mantém a posição, enche na torre 118, decimal 95. pergunta, o quilo vai para a EBTA? Salvador, muito bom dia, Gol 2067, Ponte Espera da 10, pronto. Gol 2067, bom dia, Lima, sempre será 0. Tem, Matheus, na 0. Então, SV chegar da Mampa para o nível 050, faz o Salvador na 0. Passaria 2230, DSV, faz o último 0 na meia. 2230, desce via, chegada na mão para nível 050, o ajuste no 015. Desce via, chegada na mão para o 050, com ajuste no 015, 2230. Azul 4463, 54 milhas, sudoeste, Salvador. Serviço radar encerrado, chame controle e leve na frequência 1201. Decolagem autorizada, pistola 0, vento 100 graus, 109. E decolagem, vou 2067. 4, autorizado Alfa Juliette para o portão 09. Alfa Juliette, portão 09, está 3804. Siga. Autorizado, ó, chegou o fístula, repasse livre na pista. Passando o Red, que vai aqui, subida de sério até 35007, após autorizado nível 075, o ajuste Salvador 10105, reporte passando 3507. 0,8, 2067, obrigado. Sub 067, contato radar na decolagem, sobre via da EL para nível 360. Via da EL para 360, por 2067. 72830, voo Cerrito 366, para 4 mil pés, o ajuste 1015. Confirma 30366? Afirmo, voo Cerrito 366, desce para 4 mil pés, ajuste 1015. Tente, direto 366, 1015. Prossiga. Senhor, solicitando autorização de reboque da posição 11 parte 1 até a posição 11 parte 3. América 229, autorizado. Reboque na posição 11 parte 1 para a posição 1 do pátio 3. Reboque para ingresso no pátio 3. Ok. Reportarei entrada no pátio 3, América 229. Yankee Uniforme, São Salvador, bom dia. Dael Leda Motiva. Passando por unidade de cabelo estilo, ciente, sou para nível 075, reporte para lançamento. Bom dia, Gol 1867, informação November, autorização Brasília. Gol 1867, November em curso, autorizado Serra Bravo, Bravo Romeu, e o pêndulo 17, nível 360. Saída Arbor 1, após voa Elefa, decolada 10, primeira curva direita, transponder 5464. Frequência do controle Salvador, 120, 18.